Quem é que não tem uma fraqueza? A minha é o contato de alguém que ficou salvo na cabeça. E assim que o celular toca, eu recuso na hora pra mostrar que sou forte. Mas parece que do outro lado a pessoa sabe realmente quem sofre e não liga mais, esperando que eu retorne. Como dizer não pra minha saudade? Ela não bate na porta, invade. O coração tava fechado, ela nem precisou de chave. Como dizer não pra minha saudade? Ela não bate na porta, invade. O coração tava trancado, ela nem precisou de chave. Eu nem percebi, já tava na tela de descagem. Portal do Arrocha. Aô, botão chamar. Isso é sem retoque, pai. E assim que o celular toca, eu recuso na hora pra mostrar que sou forte. Seguindo o outro lado, a pessoa sabe realmente quem sofre e não liga mais, esperando que eu retorne. Como dizer não pra minha saudade? Ela não bate na porta, invade. O coração tava fechado, ela nem precisou de chave. Como dizer não pra minha saudade? Ela não bate na porta, invade. O coração tava trancado, ela nem precisou de chave. Como dizer não, oh, pra minha saudade? Ela não bate na porta, invade. O coração tava fechado, ela nem precisou de chave. Como dizer não pra minha saudade? Ela não bate na porta, invade. O coração tava trancado, ela nem precisou de chave. Eu nem percebi, já tava na tela de descagem.